Escolha o melhor lugar para apreciar. As cortinas já se abriram. Legal? Vem comigo então. Escolha o melhor lugar pra apreciar. Matança, cobrança, vingança, vê mãe chorar. Curtida se abre, é preciso ter pulso firme. Vem pra ver, não se envolver nessa ópera do crime. Preço do jogo é alto, mas alguém tem que pagar. Se não é polícia pra bater, é maluco pra matar. Primeiro ato, muita treta resolvida na bala. Consumo alto de droga, assalta a mão armada. A molecada já não lembra de Garrincha e Pelé. Quer correntão de prata, boné, choque no pé. Só se for pra roubar, que lembra do PlayStation. Não quer jogar Tony Hawk, quer Golf Generation. Quer invadir a lotérica de Glock na mão. Catar a boa e brincar de caminhão do Faustão. Cobrar as fitas dos parceiros que mal considera. Que bota pilha na loucura só pra fazer merda. E cai na lábia da serpente maldita que seduz. E se rodar sem advogado, carregar a cruz. Quantos eu já vi sair do X, voltar pro crime do Promoral. São Judas repetiu muito esse filme. Fora os que saíram mal curtir e matar. Os que pegaram, não pagaram, fudido se atrapalharam. O crime só cheira rosas quando puxa a mulher. Com a pacoteira no bolso, escolhendo a dedos filé. Pois é, só desse jeito o perfume vem misturado. Com interesse e traição, dando perdido no mesclado. História contada que não engana nem serve. Satisfaz o sujeito massageando seu ego. Lembro da fita furada por causa de mixaria. Cata cheque, leva aguenta, o promotor não dá estia. Nem quer saber se sua mãe tem pressão alta. Se tem problema nos rins e o remédio tá em falta. Você pediu no feriado uma presença. Réu primário cumprindo sem receber sentença. E segue sem educação, sem emprego, sem orgulho. Segue essa ópera de roubo e venda de bagulho. Escolha o melhor lugar pra apreciar. Matança, cobrança, vingança, vê mãe chorar. Cortina se abre, é preciso ter pulso firme. Pra ver não se envolver nessa ópera do crime. Escolha o melhor lugar pra apreciar. Matança, cobrança, vingança, vê mãe chorar. Cortina se abre, é preciso ter pulso firme. Pra ver não se envolver nessa ópera do crime. A diretamente de Blumenau, as famílias da periferia catarinense. Outro. Como é que começa então? Diz pra mim. Meu barraco com goteira, papaiana de dois pisos. A caranga é muito louca, mas o sono não é tranquilo, cervejada. Traga dose na rodada das vadias. Vive hoje como se fosse seu último dia. Reações inversas pra quem erra e tropeça. Na nota da vingança, beijo o chão e a joelha. Tem maluco nessas horas, na espia, na espera. Diz que te considera só pra ver se rola presa. Coroa desesperado, filho é o assa do funeral. Tô em Balim, tá sozinho, começou foi no Cabral. Vixe barra enjambrada pra X ser invocada. Do 2-2 enferrujado, pra quadrada aniquilada. A geração que vem vindo, sonha junto e se espelha. Depois de morto é lembrado como o herói aqui na velha. Na garagem o bilhete vem louco pra vigiar. O trabalho dá dinheiro e muitos querem seu lugar. O maestro da orquestra desconhece a miséria. As cortinas que se abrem termina atrás da cela. Cai no 12 quando sai, vai pro 5-7, é de graça. A desgraça passa a marca e se repete. O peso tá na cinta pra provar que é sem conversa. Curtida garantida é no vale das bonecas. Se envolveu, fudeu, se cresceu e morreu. Se o gueto é violento, perdão é com Deus. Vem comigo então, escolha o melhor lugar pra apreciar. Matança, cobrança, vingança, vê mãe chorar. Cortina se abre, é preciso ter pulso firme. Pra ver não se envolver nessa ópera do crime. Escolha o melhor lugar pra apreciar. Matança, cobrança, vingança, vê mãe chorar. Cortina se abre, é preciso ter pulso firme. Pra ver não se envolver nessa ópera do crime. Ver e não se envolver. Essa é nossa ópera. Valeu, favela. Essa é nossa vida. Essa é nossa história. Hey. Escolha o melhor lugar pra apreciar. Matança, cobrança, vingança, vê mãe chorar. Cortina se abre, é preciso ter pulso firme. Pra ver não se envolver nessa ópera do crime. Escolha o melhor lugar pra apreciar. Matança, cobrança, vingança, vê mãe chorar. Cortina se abre, é preciso ter pulso firme. Pra ver não se envolver nessa ópera do crime. Valeu, é manifesto. Essa é a nossa ópera. Essa é a nossa canção.